faz assim, assim. Boia, boia, vinha, que faz assim, assim. Ora agora o sapateiro, que faz assim, assim. Ora agora o sapateiro, que faz assim, assim. Boia, boia, vinha, que faz assim, assim. Assim. Ora agora a brunideira que faz assim, assim. Boia, boia, vinha que faz assim, assim. Agora o nosso maestro que faz assim, assim. Agora o nosso maestro que faz assim, assim.